Na Rede Cultura Brasil, o gingado brasileiro no batuque do reggae. Reggae de Bamba, um programa de Jai Mahal. Boa tarde, querido ouvinte, começando mais um Reggae de Bamba, todos os sábados, à 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura Brasil, sacudindo o seu radinho de pilha com o melhor do reggae nacional. Hoje um dia muito especial, temos aqui a presença da niteroiense Dacal, a qual falamos tantas vezes aqui no programa, tocamos o som dela, ela que é a criadora do site Reggae Movimento e que agrega várias bandas do Brasil e conta a história do reggae, se movimenta na positividade da música reggae brasileira. Boa tarde, Dacal. Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Reggae de Bamba. Prazer estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouquinho daí da minha vivência aí pra falar com vocês. Prazer é nosso. Vamos começar o programa tocando algumas músicas lá do Rio de Janeiro para Dacal falar a respeito delas e contar um pouco da história do site e do que ela faz lá no Rio de Janeiro e como rola o movimento não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, porque cada pessoa tem uma experiência a respeito do reggae que vive. Quem gosta de reggae sempre traz essa música como uma filosofia de vida e acaba conhecendo outras pessoas e coisas que tais. Então vamos aí abrir o programa com uma banda lá de Niterói, justamente, que é Canamaré. Muito legal. Nas ruas vivendo de esmola, cachorro do tal do ministro só latindola, latindola. Milhões de mendigos nas ruas vivendo de esmola, cachorro do tal do ministro só latindola, latindola. Riquezas da Latinoamérica o gringo levou, pobreza da Latinoamérica o gringo criou. Políticos da Latinoamérica o gringo comprou. Futuro da Latinoamérica o gringo adiou. Milhões de mendigos nas ruas vivendo de esmola, cachorro do tal do ministro só latindola, latindola. Milhões de mendigos nas ruas vivendo de esmola, cachorro do tal do ministro só latindola, latindola. Gritando e rolando às custas do nosso trabalho, demônios de terno comandam tão triste cenário. Vivendo às custas do crime, miséria e da dor, atiram migalhas no peito do trabalhador. Atiram sim. Milhões de mendigos nas ruas vivendo de esmola, cachorro do tal do ministro só latindola, latindola. Milhões de mendigos nas ruas vivendo de esmola, cachorro do tal do ministro só latindola, latindola. Latindola.

Reggae de Bamba, o reggae brazuca de tamborim, cuíque e berimbau. Ouvimos aí Pérolas aos Porcos, composição do próprio Jai Mahal, interpretada pela cantora Mel, que agora está lançando um disco só de músicas de amigos e companheiros de estrada no reggae. E antes foi a banda niteroiense Canamaré, composição de Dado Lomelino, Ricardo Mansur e Fernando Bimba, Latindola, falando aí do problema da América do Norte influenciando a América Latina. Reggae de Bamba, a chama acesa do reggae brasileiro. E hoje temos a presença aqui da ilustríssima Andréa Dacal, que movimenta o reggae lá em Niterói e que é a criadora do site Reggae Movimento, além de ser uma MC, uma compositora de letras muito ácidas e críticas. Vamos conversar com ela aí a respeito do que tá rolando lá em Niterói. Pois é, Dacal, mais uma vez a cumprimento, já que estamos aí na segunda parte do programa. E na sequência a gente vai tocar sua música, Lágrimas, mas antes disso a gente queria saber como é que é essa movimentação do reggae lá no Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói, que você mora. O que acontece nessa cena? Porque a gente conhece a cena de São Paulo, mas não sabe o que rola nas outras partes. Uhum. Niterói teve uma cena, assim, nos anos 90, muito forte, assim, com muitas bandas, né? Muitas delas viajaram para vários estados do país, tiveram uma aderência muito legal, né? Essa banda Canamaré que a gente acabou de tocar, por exemplo, quando que surgiu? Qual que é a história dela? Então, Canamaré, dos inícios, meados dos anos 90, né? Sei lá, até antes, 93, 94. E é uma banda muito bacana, que fez uma história muito forte na cidade, os eventos bem cheios, cena independente, né? Fizeram um corre bem característico do artista independente mesmo, de começar a divulgar, e alguém viajava pra Niterói, tinha um amigo, eu ia pro Sul, ia pra Florianópolis, levava o disco, aquele disco copiava, fitinha, e aí foi indo, e realmente tiveram uma história importante, hoje estão um e pouco parados. E quais outras bandas? Outras bandas que tem? O Canamaré? Tem o Bagabalô, tem... Que eu nunca ouvi falar. Mas é uma banda que também deu uma viajada legal. Precisa mandar pra gente esse material. Ah, com certeza, vou passar o contato aí pra galera aí, pra você continuar fomentando esse intercâmbio. Quem mais? Isso, a galera mais do reggae mais raiz, né? Hoje em dia tem bandas mais jovens, pessoal, mas na galera mais nova geração, tem Viajar. Nossa, tem bastante banda também hoje em dia. E... Teve outras bandas, tem o Aliança, que é uma banda importantíssima de Niterói. Tá. Uma banda que tem 6 anos de estrada já e uma qualidade, assim, que até saiu pelo mesmo selo niteroense, do qual meu disco fez parte do Independente Tomba Records. Uhum. Então, assim, é uma banda que eu respeito bastante. Sim, bem legal. Você precisa mandar esse material pra gente enriquecer. Mantemos esse contato, essa troca de figurinhas entre São Paulo e Rio de Janeiro e, por que não, o Brasil inteiro. Que bom. Que mais? Hoje a cena é muito voltada mais pro reggae, mais dancehall ou tal, roots, é uma mistura entre os dois? Então, como é que é? Ainda há mais, assim, eu acho que o reggae raiz, né, como é falado, reggae roots e tal, né, ele existe um público muito que se sensibiliza, né, muito simpático, né, toda essa movimentação, a parte mais tradicional, né, da música reggae, mas assim, eu acho importante a gente estar sempre atentando, né, no reggae movimento a gente mesmo tem esse trabalho de estar sempre buscando, assim, mostrar que o reggae é uma cultura musical muito ampla, né? Que não parou, né? Que isso é uma constância, né? Assim como a nossa evolução social e tudo mais. E os processos de mudanças, comunicações com outros ritmos, outras culturas, outras línguas. Eu acho que isso aconteceu na Jamaica de forma muito, muito forte. Continua acontecendo, eles vão sempre mudando, né? Isso, vão trocando, né, informações e experiência, aquilo vai gerando reflexo na música, né? Vai juntando as culturas, né? É bacana. Isso é a proposta do reggae é essa. Ela não ficou nos anos 70 nem nos 80. Ela continua se misturando, volta pro passado. Ela faz essa antropofagia de com certeza. Eu acho que isso é rico pra caramba, né? É legal a gente estar sempre buscando conhecer um pouquinho de tudo, né? Eu acho legal. Botando quick berimbau no reggae, né? Isso aí. Então vamos ouvir o som da Dacal desse disco, que é o primeiro disco que ela tá lançando independente, que é o Chaos Roots Controle, e que ela faz manualmente, vai espalhando, né? Dacal, dela, Lágrimas. Semear braços, fé, necessitam de força pra caminhada. Minhas lágrimas não lhe dizem nada. Minhas lágrimas não lhe dizem nada. Na ausência de ombros largos, amigos, sigo sozinha temendo a falta de abrigo. De carinho, agora restam dúvidas se realmente existiram. Assim como a areia escorre pelas mãos, vão sendo jogada ao vento sem direção. Assim como a areia escorre pelas mãos, vão sendo jogada ao vento sem direção. Seu lado, quero viver sempre perto de você. Quero viver dançando ao seu lado. Quero viver dançando ao seu lado. Reggae de Bamba, o afoxé, a capoeira, o candomblé na mandinga do reggae brasileiro. Essa foi a banda Tafari Roots, Titã de Tonho e Big Abreu, Fé na Viola. E antes, foi a Dacal, que está presente conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura Brasil. Composição dela, Lágrimas. Você está ouvindo o programa Reggae de Bamba. Então, Dacal, ouvimos aí o Tafari Roots. Você conhece essa banda? A banda é do Rio de Janeiro ou de Niterói? É uma dúvida que eu tenho. Não, é do Rio de Janeiro. Pô, conheço, né? Quando eu era adolescente, assim, eu fui em vários showzinhos deles. Era uma banda que eu lembro bastante, assim, na época eu tava no segundo grau, só trocando fitinha. Foi bem legal. Eles fizeram uma movimentação importante também dentro dessa história do movimento, da movimentação da música reggae no Rio, né? Eles têm essa coisa de misturar com berimbau, também com regional. Acho bem legal. Para falar um pouco dessa letra aqui, dessa música que nós tocamos, você, o que quer dizer Lágrimas e a Terra Seca? Só essa figura muito interessante. É, essa música ela fala um pouco de uma desilusão, assim, fala um pouco dessa sociedade aí que a gente vive, né? Desse dia a dia meio insensível a tantas coisas, assim, que humanamente são muito injustas mesmo, né? A questão da desigualdade social, mas essas coisas que estão tão batido, fica até. A gente fica até com vergonha, às vezes, de falar repetidas vezes, desigualdade social, miséria, tudo isso, porque é tão visível, é tão diário, a gente tá muito insensível a tudo isso. E também fala de qualquer tipo de desilusão, né? Companheiro, com a vida mesmo, de buscar um questionamento, né? Sobre esse, isso aí, tudo que a gente vive aí. Então, essa música foi meio que um desabafo. Eu gosto muito dela. Tá legal. Esse disco que você tá lançando tem quantas faixas? Tem 8 faixas. A última faixa é uma faixa bônus. Que é um dub. Isso, que é um dub. Foi feito junto com o Dubzoic, que é um coletivo italiano. Eles me convidaram, essa música saiu lá na Itália também, no disco deles. Eles que fizeram a mixagem? A produção, eles. Eles pegaram uma música que já estava gravada Eles mandaram uma deles, eu gravei minha parte aqui e foi pra eles mixaram e saiu no disco deles lá. Foi bem legal, foi tipo um intercâmbio mesmo. E aí eu botei no meu disco também, né, como uma faixa bônus. É uma música que eu gostei bastante de ter participado. E agora a gente tá indo aí pro segundo disco, esse disco Carro de Controle de 2007, tá? Foi bem divulgado na rede, né, nessa coisa da O segundo disco que você tá lançando é com outras músicas ou você só tá acrescentando músicas? Não, são novas. É do Tambor ao Motor, que vai ser o próximo disco. Ah, depois a gente fala um pouco de tambor, porque eu vi no seu site que tem uma coletividade que ensina Nayabing, que ensina a fazer tambores, e gostaria de saber a esse respeito. Mas antes disso, vamos botar uma música na ponta da agulha, que é o pessoal de Fortaleza, que tem um reggae muito interessante, muito bem tocado. Dona Leda, Luz de Já. Abençoando o lugar, as pessoas felizes com a vida, sem medo, sem angústia, reggae brasileiro está na Rede Cultura Brasil. Louvai a Deus. Cantai louvores a seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Jah. Exaltai diante dele. Salmo 68, versículo 4. Eu vejo tudo acontecer bem em volta de você. Andando sobre o jardim, eu vejo as flores abrirem pra mim. Andando sobre a areia do mar, sinto os meus pés se molharem. No infinito do coração, quando me vejo nas trevas, vem me um clarão. É a luz, é a luz, é a luz do Deus que me conduz. É bom te amar, porque me sinto existir. Sua natureza me dá emoção. Olhar pra tudo é de comer de coração. De coração. Vou te amar. De coração eu vou te amar. Thank you. Reggae de Bamba, o Brasil de todas as etnias no batuque do reggae. Esse foi o som do Ras Bernardo, cantor original de Cidade Negra, como todos sabem. Composição dele, Já é Luz. E antes, Dona Leda, lá de Fortaleza, composição de André Jó. Luz de Já. Já é Luz e Luz de Já. Você está ouvindo Reggae de Bamba. Então, Dacal, vimos aí o Ras Bernardo, você falou que já trabalhou com o Ras? Isso, já a gente já teve uma parceria aí, né, de evento, de show, né, de fazer aquela correria, de assessoria, e foi muito legal, eu respeito muito, uma pessoa, uma personalidade do reggae brasileiro que merece todo o respeito e consideração, que tem um trabalho sério, fundamentado, tem muito conhecimento, então... Veterano, né? Todo veterano merece nosso máximo respeito. É isso mesmo. O Ras Bernardo saiu do Cidade Negra depois de lançar o segundo disco, que era o Negro no Poder. O pessoal ficou meio carente das letras dele, né? Dele tá mais na mídia, porque ele fala coisas muito legais. Muito bonito. Tipo, fala muito, toca muito no lado espiritual, né? Também, do reggae. É uma pessoa, assim, que volta sempre essa questão. Acho legal, muito importante. Justamente. Agora, vamos dar uma pausa válida, para que o nosso correspondente para eventos regueiros, Isaac Trabuco, também presente nos estúdios da Rádio Cultura Brasil, possa nos falar aonde rola o reggae. Beleza, Marra. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Hoje a agenda reggae vai estar um pouco mais incrementada, porque nós vamos falar um eventinho do Rio de Janeiro só para homenagear a Dacal aqui. Você já colou na Fundição? Já. É legal, legal. A gente tá sempre fazendo cobertura lá também, bem legal. E qual é o evento que tá rolando no Fundição? Então, Marral, Midnight e Ponto de Equilíbrio vão tocar lá hoje a partir das 10 horas. Se você quiser... Então quem tiver agora pode sair agora de São Paulo já ir pro Rio de Janeiro. Dá só pegar um ônibus. Dá tempo. Tá ouvindo? Sim, jogo rápido. Compensa, hein? Midnight e Ponto de Equilíbrio no mesmo palco, alguma... É, e é fácil, legal, né? Legal. Ainda curte uma praia no dia seguinte, volta no domingão à noite, chega em São Paulo... É, segundona, né? De manhã e tá, tal, vai pro trabalho. Uma lavada, como se fala. Uma lavada, né? Lavada. Super passeio, né? Ainda ouvindo Midnight lá, né? Mais informações, só entrar no fundição.org. Aí, pra gente resumir rapidão a agenda, porque a Dacal vai contar mais histórias e tal. Na quarta-feira tem Ska na Lapa, na Casa Central do Brasil, que fica na rua Faustolo 1430, perto da estação terminal de trem Lapa. E na sexta tem a diversão na Festa Java, com o Debi. Na Augusta 2203. Festa clássica de São Paulo também, né? É, não? Já vai. São Paulo, pode crer. É. Lembrando, voltem para São Paulo. Muito bem, Isaac Trabuco. Muito obrigado por essas informações. Vamos todos na balada. Agora, quem vai mandar a seleção musical do programa, quem vai escolher as músicas, quem já escolheu, aliás, é a própria Dacal, que vai mostrar um pouco de outras músicas que ela conhece. Então vamos aí com a primeira que ela escolheu. Qual é? Dacal. Então, galera, eu fiz essa. Foi, achei o máximo com esse convite de vocês me oferecendo aí pra escolher essas indicações aí. E eu trouxe um pouco da contribuição aí do reggae de Belém do Pará. Eu tô lá de Niterói, mas tô sempre em comunicação com essa coisa do intercâmbio, que é tão importante. E eles estão com um trabalho muito legal. Então vamos lá. É, Alma Livre Sound System, Ilumina Minha Vida. Rastafari é o senhor dos senhores, o rei do rei de todos os reis. É o leão conquistador da tribo de Judá. Já, Rastafari eu. Vou na Babilônia que ela não pode parar de queimar. Original, roots, ragamuffin de verdade. Misturado na cultura popular. Resgatando as raízes da mãe África. Vou voltar já em todos os orixás que me ajudam nessa vida a ser um homem mais sagaz. A paz, seguindo em frente, nunca para trás. Te arrasta para trás. Ilumina minha alma, erva santa nos acalma, aliviando nossos traumas. Ilumina minha alma, erva santa nos acalma, aliviando nossos traumas. Eu gostaria de ouvir a respeito, seus maconheiros. Vocês fumam essa merda pra fugir da realidade? Cara, eu não preciso dessa droga. Eu sou a realidade. É assim que tem que ser. É assim que é. Fazendo a sua cabeça com muita informação. Check, check, e a paz é a mão no coração. Tá na banca só de irmão, conhecimento vem da rua. Não conhece o dialeto, não, então fica na tua. Traíra por aqui, não se considera. Muito menos o playboy que não sabe qual é a vera. Real é Babilônia que tentou me escravizar. Mas hoje é meu mais livre, eu sou soldado do raga. Por aqueles que estão na correria. Por isso hip hop representa minha vida. Faz a cabeça de quem se identifica com a luz, com a luz que vem de Jah. Na minha alma é Eva Santa, nos acalma, enviando uma luz calma. Ilumina minha alma, Eva Santa, nos acalma, enviando nossos traumas. É o Senhor dos Exércitos que nos guia na batalha. E Sião é sua casa. Domina Babilônia, o dia terá um fim. A justiça do Pai, acredite, é sem fim. Sobre mim não vai lhe passar, muito menos repressão. Sobre mim, Tchá, colocou sua proteção. E a vibração negativa nunca me alcançará. Por isso que eu campeão, que a Babilônia vai ter. Renovará, pois a erva santa tem poder libertador. Então tô meditando. Ilumina minha alma, erva santa nos acalma, aliviando nossos traumas. Ilumina minha alma, erva santa nos acalma, aliviando nossos traumas. Ilumina minha alma, erva santa nos acalma, aliviando nossos traumas. É assim que tem que ser. Ilumina minha alma, erva santa nos acalma, o reggae do Brasil é reggae de bamba. Sempre vive, a Babilônia vira pó. Somos todos um só, somos todos um só. O gueto vive com fé na força maior. Somos todos um só, somos todos um só. O gueto sempre vive, a Babilônia vira pó. Basta violência, toda inconsequência. Todos sabem a procedência. Basta a miséria que toma conta da favela. Sistema opressor colocando as rédeas. Na periferia não é só agonia. Orgulho e autoestima que a cultura ensina. Mas tem que ser sagaz, tem que ser capaz. Não fique para trás, busque sempre a paz. Somos todos um só, somos todos um só. O gueto vive com fé na força maior. Somos todos um só, somos todos um só. O gueto sempre vive, a Babilônia vira pó. Somos todos um só, somos todos um só. O gueto vive com fé na força maior. Somos todos um só, somos todos um só. O gueto sempre vive, a Babilônia vira pó. No gueto a lei é do esperto. Isso aqui é certo, a vida é um livro aberto. Realidade do concreto, calçadas manchadas de sangue, com brigas de gangue, capitalismo infame. Financia tudo impondo seu ditame. Canto a minha música pra conscientizar. Propago a cultura rasta. Derruba a Babilônia que tenta dominar. Semeando a cura com a semente de Jah. Pro gueto peço mais dignidade, paz e amor e liberdade. Com respeito e humildade, conta história de verdade. Somos todos um só, somos todos um só. O gueto vive com fé na força maior. Somos todos um só, somos todos um só. O gueto sempre vive, a Babilônia vira pó. Somos todos um só, somos todos um só. O gueto vive com fé na força maior. Somos todos um só, somos todos um só. O gueto sempre vive, a Babilônia vira pó. Vaia! De amor e paz, luz de raios. Somos todos um só, somos todos um só. E o gueto vive com fé, vive com fé. Somos todos um só, somos todos um só. E o gueto vive com fé. Reggae de Bamba, aqui já é brasileiro. Ouvimos aí duas bandas de Belém do Pará. Essa foi Luz de Haas, com a música que leva o mesmo nome da banda, composição deles. Blues de Haas. E antes foi Alma Livre Sound System, deles Ilumina Minha Alma, duas músicas escolhidas pela Dacal, que é uma produtora cultural, música e multimídia lá de Niterói. Programa Reggae de Bamba, o melhor do reggae nacional. E aí, Dacal, o que você tem a dizer dessas bandas aí de Belém do Pará? Você conhece a cena do reggae lá em Belém? Então, tô me comunicando direto, né? Eu ouço a rádio pela internet, né? Da cultura de lá, da cultura FM de lá de Belém. Ah, legal. E tem um programa de reggae lá bem legal. E aí que eu comecei a conhecer as bandas de lá também. Eles mandaram material pro Reggae Movimento também. E eu assim, dentro desse panorama nacional, eu acho que é uma cena muito interessante. Muito de variada, sabe? Que você vê que tem influência do contemporâneo, do reggae. Também tem influência do reggae lá do Maranhão. Reggae mais... que tem mistura com regional. Então eu acho que... Por isso que eu acho que ia ser uma contribuição interessante falar um pouco do norte, né? Que às vezes fica tão desconectado dessa cena megalópole aqui que a gente tem, né? É, a gente não conhece muita coisa, nem lá do Maranhão, a não ser as bandas que vêm do Maranhão pra cá, né? E com certeza tem muitas coisas analisar boas. Analisar um pouco também, né? O que vem do norte, que é uma coisa bastante importante. Uma coisa que eu achei interessante no seu site era um link a respeito de... uma comunidade que faz tambores e que ensina o Nayabing, como é que funciona isso? Então, é o pessoal do Nova Flor, que é lá de Niterói, que é o pessoal da Banda Aliança, que eu falei antes, né, sobre a Banda Aliança. A banda tem um trabalho bastante sério. E os componentes dessa banda, eles têm um trabalho de instrumentos e cultura afro. Então eles fazem confecção do tambor, tem a questão do Nayabing, eles mesmo confeccionam os tambores do Nayabing, os QTs. Eles confeccionam baseados nos originais da Jamaica? Os originais, mesmo africanos, na cultura do Nayabing. E eles ensinam a batida ou fazem esse ritual Nayabing também lá? Tem também, eles fazem oficinas de Nayabing na Lapa, no Rio de Janeiro. Ah, ensinam a galera a tocar? Ensinam, tem oficinas. É muito interessante mesmo, quem quiser procurar, eu acho que indo lá no MySpace da Banda Aliança, botando lá, vai entrar em contato, procurando no Orkut lá, tá. Por eles, assim, Nova Flor. Pra quem tá ouvindo, às vezes a gente tá falando grego, né? Não, mas a gente tá falando uma linguagem jamaicana. Nayabing é uma batida ritual que os Rastafaris adotaram pra fazerem seus cânticos e tal. É uma batida muito, louvação, muito peculiar. E muito bonita, muito espiritual, assim. E quem conhece Bob Marley, conhece aquela Chant da Babylon, não, é o... Babylon Chant. É Babylon Chant, justamente. Babylon Chant. Que é uma batida na Yabinha, aquela... Tu-tu, tu-tu, tu-tu, tá, tu-tu. Uma coisa mais ou menos assim. E com um tamborzinho de fundo. Muito legal. E é legal saber que as pessoas estão ensinando, porque apesar de haverem muitas bandas de reggae no Brasil... Poucas pessoas conhecem... A cultura Rastafari. A cultura, não só a cultura Rastafari, que eu acho importante as pessoas conhecerem também. A batida Nayabing, porque a batida Nayabing faz parte da percussão do reggae. Então, apesar da levada do reggae, sempre tem essa batida Nayabing por trás. E às vezes os percussionistas tocam um som, mas tocam aleatoriamente. Eu acho muito importante incorporar essa cultura. Que deu origem a essa coisa sincopada, né? É. Esse ritmo sincopado do reggae também, ó, que influenciou bastante, né? Então, todo respeito a essa galera, como é o nome deles mesmo? É, Nova Flor, que são vários integrantes da Banda Aliança e outras, tem várias outras pessoas também envolvidas, né, interessadas. Tem é um Ordem Nova deles? Flor. Tem no Orkut, não, pode entrar no site da Dacal mesmo. Tem uma matéria enorme com eles lá, isso mesmo. Que é o reggaemovimento.com.br. Isso, .com. Oh, que chique. E se informar. Aqui em São Paulo também tem uma comunidade que ensina o Nayabing e a cultura Rastafari. Que é o pessoal lá que era o Reggae Style. Agora eu não sei exatamente informar. Nosso assessor, Isaac Trabuco, fica responsabilizado de procurar essa galera. E agora pra saideira, Dacal, vamos lançar outra música que você escolheu. Qual que é? Vamos lá, pra São Carlos. São, né? Carlos, que é a cidade aqui de São Paulo. Pois estado é. De São Paulo. E tem uma galera que movimenta muito legal lá, que faz a cena, faz evento, faz aquele corre mesmo de tocar até colar o cartaz, que é o pessoal do Ganja Groove. E essa música é do amigo Fred Gomes, que tem um trabalho bem bacana solo, também com o coletivo dele, movimenta geral. Vocês conhecerem aí. Só pra complementar, Dacal, essa banda tem um nome muito interessante, Granja Groove, né? Que tem a ver com Ganja Groove, mas é Granja Groove. Eles têm um codinome, um slogan, como é que é o codinome? É Reggae Caipira Original Style, né? Porque você é brincando com essa coisa de ser do interior. E eu acho bem legal que mostra identidade, não aquela coisa essa do interior. Não, aqui tá assim, Dance Hall Caipira Style. Isso. É o reggae contemporâneo aí, né? O dancehall do caipira aqui, né? Do interior de São Paulo. Eu acho isso sensacional. Então vamos lá. Na ponta da agulha, Granja Groove, dancehall caipira style. Reagir. Fred Gomes, original do interior paulista. Sim, Granja Groove é puro fogo. Aqui a Babilônia vira fumaça. Você tem que saber viver. Você tem que saber cair. Porque tem gente ao seu lado. Tem gente que só vai mentir. Você tem que saber aprender. Você tem que saber ouvir. Tem hora pra ficar calado. E tem hora pra reagir. Ontem um homem bateu na minha porta, varria a calçada, lavava carro só por R$5. Se não tiver trocado, eu insero o seu carro. Lava a casa inteira, quarto, a grama e muito mais. Ele tinha um sorriso no rosto, pedia perdão por se oferecer a trabalhar. Eu senti uma pontada no peito, um peso na cabeça veio me fazer pensar. Ele quer mesmo trabalhar. Ele precisa trabalhar. Ninguém quer pedir esmola. Ninguém quer pedir esmola. Ele quer mesmo trabalhar. Ele precisa trabalhar. Ninguém quer pedir esmola. Ninguém quer pedir esmola. Então, eu não consigo fechar os meus olhos sem imaginar um mundo melhor. Não, eu não consigo deitar a minha cabeça sem ter preocupação. Não, eu não consigo fechar os meus olhos sem imaginar um mundo melhor. Não, eu não consigo deitar a minha cabeça sem ter preocupação. Você tem que saber viver, você tem que saber cair, porque tem gente ao seu lado que só vai mentir. Você tem que saber aprender, você tem que saber ouvir. Tem hora pra ficar calado e hora pra reagir. Você tem que saber viver, você tem que saber cair, porque tem gente ao seu lado que só vai mentir. Você tem que saber aprender, você tem que saber ouvir. Tem hora pra ficar calado, tem hora pra reagir. Você é o reggae, rata, move que te domina pela presença. Você garras lá fora, independente da sua crença. Você é o reggae que te alivia e traz paz pra sua alma. Eu sei que quando ele te pega, o seu coração acalma. Então, eu não consigo fechar os meus olhos sem imaginar um mundo melhor. Não, eu não consigo deitar a minha cabeça sem ter preocupação. Não, eu não consigo fechar os meus olhos sem imaginar um mundo melhor. Não, eu não consigo deitar a minha cabeça sem ter preocupação. Reggae de Bamba. Conformista, vários aliados sem pegar atalho, postando. uma sinopse da nossa condição. Brasil, ainda guardo o grito de libertação. Nada vem bom, tudo vira inspiração para uma nova geração. Quem sabe romper as amarras da irrealidade. Marchando de mãos dadas, chega de mãos atadas. Põe minha mão no fogo para os pureza que estão na mata. Rimas improvisadas servem como carvão pra manter a chama acesa da revolução. Sozinho sou semente, contigo somos caules. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Sozinho sou semente, contigo somos caules. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Pode ser, claro, ser o que vier. Reggae de Bamba, o coração do reggae brasileiro. Essa foi a Dacal, presente hoje nos estúdios da Rádio Cultura Brasil, mostrando o reggae nacional, mostrando a cena do reggae lá do Rio de Janeiro, e mostrando as coisas que ela conhece, as coisas que ela pensa. Muito bacana esse som da Dacal, apresentando também o MC Dropê, que faz parte do Comando Selva, lá do Rio de Janeiro, com a música Pode Ser. Encerrando assim a seleção de reggae brazucas do programa de hoje. E antes ouvimos aí uma banda lá de São Carlos, também escolhida pela Dacal, a Granja Groove, o Fred Gomes, da Granja Groove, Dancehall Caipira Style, com a música Reagir. Reggae de Bamba, a chama acesa do reggae brasileiro. Bom, foi um prazer ter a Dacal aqui hoje, contando todas essas histórias. O convite está sempre aberto para ela, né, Dacal? Obrigado. E agora vamos dar os endereços aí para vocês entrarem em contato com essa figura que comanda o reggae movimento lá de Niterói, do Rio de Janeiro, e está a par dessas coisas. É uma boa oportunidade da gente fazer a união, como o Bob Marley disse, embora isso seja uma teoria, porque na verdade a gente vê muita competição em vez de união. Verdade. Mas a gente pode fazer pelo menos umas coletâneas, mostrar o reggae brasileiro mais amplamente, né? Um reggae brasileiro que sempre está um pouco no underground, não é muito mostrado na grande mídia. Lógico que existem umas bandas escolhidas pela grande mídia, mas tem sempre uma batalha underground. Então, Dacal, qual que é o endereço que as pessoas podem entrar em contato com você e com o seu trabalho? Então, antes de mais nada, de amarrar, quero agradecer a oportunidade, parabenizar Cultura Brasil por estar abrigando na sua programação um programa tão importante como esse, com a representatividade da sua pessoa que está há tantos anos aí na batalha aí pelo reggae, aqui representando muito forte aqui a movimentação aqui em São Paulo. Essa música aí que a gente ouviu aí, Pode Ser, tá no próximo disco já, Tambora Motor, que dá pra ouvir já no www.myspace.com/dacalreggaemovimento, tudo junto. Quem quiser acompanhar o trabalho também, tudo aí que tá rolando, o que é as nossas visão aí das coisas, aí vai lá no reggaemovimento.com. Que tem o link também pra essas... Que tem o link também, o meu trabalho tá no myspace.com/dacalreggaemovimento. E tem tudo lá, e é fácil me achar, bota lá no Google também, e a gente vai se comunicando. E muito obrigada pela oportunidade de a gente estar conversando com vocês e mostrando o trabalho. Tá, a gente que agradece, Dacal. Foi um prazer ter você aqui, você que veio diretamente do Rio de Janeiro, pegou aquele busão e tal, chegou em Sampa, e hoje à noite vai curtir a noite aqui em São Paulo, tá, altas baladas, coisas e tais, o reggae rolando solto. E espero que você sempre volte para contar um pouco das suas histórias. Isso aí, quem quiser ir lá depois no Reggae Movimento, a gente vai estar fazendo a matéria, né? A gente vai estar falando um pouco do programa aqui, do Reggae de Bamba. Vai estar falando dessa experiência lá do evento que a gente vai estar conversando com os amigos e irmãos hoje. Então, depois vai lá. Valeu, Dacal. Vamos deixar o endereço da gente agora. Nosso e-mail é culturareg@redeculturabrasil.com.br. Principalmente você que tem uma banda, mande o seu material pra gente através da rua Cênio Esbrigue 378, Água Branca, São Paulo, CEP 050-36900. O Reggae de Bamba agradece a Isaac Trabuco pelo apoio de produção e assessoria para eventos regueiros, Almir Amador pelos trabalhos técnicos de sonoplastia e a presença ilustre da Dacal, que pôde mostrar todas essas histórias pra gente. Muito obrigado, Dacal, Axé, Jah Rastafari, e até a próxima. Máximo respeito. Você ouviu o Gingado Brasileiro no Batuque do Reggae. Reggae de Bamba, um programa de Jai Mahal. Realização Rede Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.